nome é Vence Cuno, vem de Aguiçá. Seguiu com a descrição, Sérgio Lima, após o ingresso na carteira 35, faça parte sobre a pista e reporte o rasteiro no 7 milhares. Romeo 350, via San Buono. Thank you. grado zero, fechamento 079, táxi via pista, corte cabeceira 97, alinhado e pronto. Eu vou 9744, nós temos a indicação dessa via aberta para a Copa 2, registro 9012, prepare e espera na posição pelo outro. Previsão da abertura da pista é 0-0. Uma previsão para a abertura 0-0. agora frequentando 28.35, alternado 123.8. Pista para 2.3, Lajeição Avera no 2, trazendo uma aérea na posição 2, na pista ainda está fechada, ainda de uma central. Sim, o voo 9744, estamos aguardando a liberação da pista. 4, desconto 0 para o Bruna, autorizado final do ILS 3, forma estabilizada. Autorizado o ponto na pista 0 do 9744. 08, libera pista via táxi Fox. Após táxi via Alfa e Juliette, portão 03. Vou chegar no meu dedo, vou colocar o radar através do seu console, 8 direto bom, 50 para 4 mil, 10 mil ideal, 2 vezes 0 na 2.